Scrolls, uma frequência caída. É, filho, já está a dar. Yay! You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? The revolution. Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. You've been pissed on for too long. Your rights abused, your views refused. They manipulate and threaten. Where's the revolution? Where's the Revolution, em mais um pontapé de saída do Frequência Cardíaca. É o primeiro tema para o novo álbum dos Depeche Mode, Spirit, a banda que tem encontro marcado com Portugal em julho, no Nós Live. Nas Frequência Cardíaca recebemos Height House para falar de Modern Dancing, um dos grandes discos de 2016. Também Surmei Marciano para falar de mais um episódio do Clap Your Hands, Say Fast, na próxima sexta-feira no Teatro Miguel Franco em Leiria. Mas para já avançamos com o Elbow e o tema Magnificent. Faz parte de Little Fictions, o novo disco dos Elbow. Deixem-se ficar por aí, este é o Frequência Cardíaca. Growing both around. Frequência Cardíaca. Uma consulta semanal onde metemos os vossos corações à prova com a melhor música da atualidade. Um programa na Walkman Radio com João Pedrosa. Olá, chamo-me João Vieira, estou aqui na Frequência Cardíaca para falar de Modern Dancing, o novo álbum de White House. Este disco é um disco bastante diferente do disco anterior e do EP anterior, isto porque foi um disco gravado em estúdio com banda, a banda que toca comigo ao vivo, que é Gil Costa, Graciela Coelho e o André Simão. São os músicos que me acompanham e que tocam os seus instrumentos no disco, coisa que não aconteceu nos discos anteriores, que foi um disco feito de uma forma um pouco mais caseira, que no meu próprio estúdio, em que eu gravei e toquei todos os instrumentos. Eu optei por isto porque queria dar uma dimensão ao disco bastante diferente, queria que o disco crescesse e achei que o resultado final é bastante diferente, funciona mais como um disco de uma banda a tocar do que de um produtor fechado num estúdio, e eu queria que o disco crescesse dessa forma. Achei que as canções neste álbum têm esse potencial, são um pouco mais, são maiores, são singles que, com um cuidado de produção diferente, e ao recorrer a um estúdio, meio fumado, onde foi gravado o disco e masterizado e misturado, e eu quis que o disco realmente soasse a banda e não a um disco de produtor. Penso que é o melhor trabalho até hoje do White House, talvez um dos meus melhores trabalhos. Estou muito satisfeito com este disco. Acho que tem músicas muito fortes, e foi também uma coisa muito importante neste disco, e eu tenho sempre esse cuidado, mas principalmente neste álbum, é que eu queria que funcionasse como um álbum do princípio ao fim, e acho que isso aconteceu. Por isso, em termos de alinhamento e próprios interlúdios, que foi a primeira vez que eu fiz isso num disco, em ter músicas só com voz e sintetizador a fechar e a criar também um ambiente no disco e a fazerem parte do alinhamento, dá uma estética mais forte e um conceito de álbum mais forte do que só ter 10 canções soltas. Por isso eu queria que as músicas estivessem ligadas, queria que houvesse vários ambientes no disco, ambientes com caixa de ritmos, outros com bateria, mas que num todo funcionasse e se, ao ouvir, se percebesse que era tudo do White House, mas um projeto que também pode diversificar dentro de uma linha e dentro de um conceito e dentro das suas referências, que são muito finais de 70 e inícios de 80, de eletrónica, caixas de ritmos, mas também um pouco ligado ao disco sound e ao left field disco de Nova York, finais de 70, 99 Records, por aí além. Por isso, há aqui um universo que eu queria retratar e que fosse uma espécie de homenagem, e acho que foi conseguido. Estou bastante satisfeito com este trabalho e espero que 2017 seja um ano em que o álbum ainda cresça mais. We'll be right back. E então, bate, bate, coração, louco, louco de emoção, a idade assim não tem valor. Frequência cardíaca, com João Pedrosa. Oh, you should let your love know. You should let your love know. Oh, oh, you should let your love know. You should let your love know. Count to 3. Tema Tears faz parte do mais recente trabalho de Devs Like Us, ainda hoje digo no álbum Bloodshot Tokyo. Lá atrás foi a vez que receberam um herói no Frequência Cardíaca, João Vieira, conhecido pelo Jack's Wife ou como DJ Kitten, mas foi na pele de White House que nos visitou para falar de um dos grandes discos de 2016, do ano passado, Modern Dancing. Nós escutamos dois temas, A Ghost e Fight Fear. Agora avançamos com um dos discos tenho que passar por cá nas últimas duas emissões, English Tapas dos Sleetford Moods e o tema Duel. E depois, Shurma, convida-nos a aparecer no próximo episódio do Clap Your Hands, Say Fast. We are the cheap flights, looking at the Ferrari on showing duty free. Choice of 200 car tickets from £3.50. Bag of fags, fry up, falling out our rumbling cracks. But not me, I'm sick of the fat soap farm eggs kid. Mate, club free, try scrolling down the website of the enemy without laughing. I'll give you 10 quid if you can. Keep a straight face, honestly. Just fucking try it, mate. Go! Go! Go! Chopsticks roll around my hand, big screen airport stand, 4 flights, 2-hour journey, big Bill Coldmate, big fat Bernie's, Bernie Winters, Rolex Splinters, Snorbit's on the pole, he's got his chappy out, rescue dogs ain't fucking dull, like you, like me, let's do star jumps with white teeth, Moosec, no fee, we don't sell our souls anymore, give it away for free, please, please, me, dead bingo, Brexit loves that fucking Ringo, say bet, all the oldies vote for death, strap down, watch them, and strike fast, why not, you wanna kill people? No switch feed. We should take the arse and book them. Why not? They want to kill people. Ain't got a lot. Go. Go. Go. Go. Timeline's in the bin. All this fucking expert knowledge. Slaying the big guns. Getting locked up like porridge. On your keyboard. Evil Knievel. Hard to win pens and scribble on people. Essence of life. Little worms that light up when you look in the sky. Constellation. Masturbation. But that was said by me. And I'm fumbling in my jungle. I'm ranking free. Born free. Free's not right. That's not good. Spend your life on fucking porn or black and orange. What'd you say? Sexy this and what a farce. The reality of pinching too much arse. Go. Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Olá, daqui Surma. Só para dizer que vou estar dia 10 de fevereiro no Teatro Miguel Franco com o Marciano. No âmbito do Festival Clap Your Hands Say Fest. É para isso que vai ser mesmo muita gira. Vou ter algumas surpresas. Não vai haver também as novas, mas vão haver mudanças nas músicas. E é para isso que vai ser mesmo muita gira. Depois no final venham comigo para o After do Praça Café, que vou passar lá uns sons e espero-vos lá, malta. Até já, beijinho. Olá, eu sou o Tiago Ribeiro da Antena 3 e estou no Frequência Cardíaca com o João Pedrosa. I'm they shit everywhere. And it would be great if the moon was almost down, like in a very red-orange state. Let's leave it like that for at least 3 hours, hovering just above the horizon. And if the police show up, we will give them so much money that they can retire from their shitty, violent jobs and live the greatest life they've ever lived. And we will be high, and the love generator will be turned up to its maximum. And we'll get higher when at last the sun comes up in the morning. And we will collapse under the weight of the ancient earth, and it will be inside me, and it will be inside you. And it will be the end of the world and the beginning of a new love. Acabamos de escutar dos temas que faz parte do novíssimo disco dos Flaming Lips. Lá atrás, Flo Morrissey e Matthew E. White, e o álbum Gentlewoman Ruby Man. Ouvimos o tema Looking For You. Para o final, o regresso de Mark Landgan e o tema Nocturne. Vai fazer parte de Gargoyle, o novo álbum do Mark Landgan, que vai contar com a colaboração de elementos dos Queens of the Stone Age e Afghan Whigs. No final, não desliguem para ouvir ainda o convite do Marciano para aparecerem no Clap Your Hands Safe Fest desta sexta-feira. Já sabem que podem consultar o alinhamento do programa na página do Facebook do Frequência Cardíaca. Obrigado por terem ficado por aí. Este foi mais um episódio do Frequência Cardíaca. Lonely river to the sea. a todos os seres que sentem a frequência cardíaca. Eu sou o Marciano e convido-vos a estarem presentes no próximo capítulo de Clap Your Hands, Say Fast. Primeiro que tudo, pelo concerto da talentosa Surma. Segundo, por terem a honra de ser acompanhado pelos seres humanos Miguel Servini e Eduardo Cabassa, guitarrista e baterista dos Bala. Prometo que ninguém vai ficar indiferente ao nosso espetáculo. Já sabem, na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, às 21h30, no Teatro Miguel Franco, em Leiria. Clap your hands, safe fast.